Bem-vindos, galerinha, a mais um Não Podcast. Eu sou o Jordano e hoje aqui a gente tem dois convidados especiais. Um é o baiano, nosso amigo, obviamente, baiano, chamado de Davidson. E o outro é o nosso colega Player 3, que faz os gameplay, que tá saindo no nosso blog aí. O resto você já conhece, então não precisa de apresentação. Porra, virei resto agora. Beleza, tudo bem. Eu sou o Daniel, como vocês já devem ter reparado. E, bom, eu sou o resto, então não vou falar mais nada. É, o resto não vou falar mais nada, o né? O Vini tá magoado, resolveu isso, ficar Vini tá calado aqui, neste né? Momento. É, eu tenho que ficar calado depois do que houve com o nosso último cast, não é? Mas eu vou deixar isso pro nosso amigo Jordano, o Daniel, explicar o motivo, porque eu estou traumatizado. É, mas eu acho importante, assim, você apresentar o resto dos membros primeiro. É, o resto dos membros agora é, tipo, eu e o Vitor, correto? Exatamente. Vamos lá, né? Vamos apresentar, já que o nosso amigo baiano. É, galera, meu nome é Davis, é o meu primeiro podcast, tanto como o meu primeiro não podcast. Eu vou estar aqui mais vezes, vou aparecer aqui mais vezes e tal. Hoje eu tô aqui pra falar desse teminha aí que o Daniel vai estar explicando aí pra vocês. E agora vamos ouvir o nosso amigo Vitor. Eu sou o Vitor, também conhecido como Player 3 no YouTube. Eu faço os gameplays que saem de toda semana no blog. E eu vim aqui também falar sobre esse tema super utilizado por muita gente, vamos dizer assim. Super interessante, digamos assim. Exatamente. É uma coisa complicada. Pois é, hoje a gente tá aqui para divagar sobre tédio. Sim, tédio. Não sei por que raio. A gente podia fazer um pouco mais rápido, então. Como assim, meu jovem? Você quer fazer devagar? Não entendi o que é devagar. Meu Deus do céu. Eu acho que agora é um ponto pro Vitor, né? Não, Vini? Isso aí. Hoje todo mundo tá trolando Daniel. Nossa, tá uma briga feia. Um dia da caça, outro dia do caçador, mas tudo bem. E ele está se achando caçador, quando na verdade ele é apenas uma mera caça, no meio de milhares de caçadores querendo a pele de cordeiro dele. Nossa senhora. Pois é, então, o que é que para deu pro Vini aí? vocês chegaram agora, no caso vocês dois, esse aí é o Vini, tá? Se acostumem, ele é assim mesmo. E, bom, enfim, a gente teve uns problemas aí, como vocês devem ter visto no blog, né? Nosso cast de 15 dias atrás foi cancelado. Dizem as más línguas que nós tivemos problemas de áudio, mas não é bem verdade assim, né? A verdade é que uma instituição que eu não pretendo dizer o nome, claro, Você não pode dizer o nome. eu não posso, eu não devo, eu não quero nem imaginar, nem ousar dizer o nome dela Começa com F, termina com I. eu não sei se você está dizendo isso, eu não É, sei. não sei nada disso também. Também não sei. Isso é acompanhando, hein? Ele está dizendo uma coisa sem um conceito de que eu não quero, porque não é, não sei. Mas a verdade é que foi uma coisa realmente desesperadora, foi uma ameaça terrível contra o nosso cast, né? Bem, vou deixar o Daniel ou o Jordano explicarem isso, porque eu realmente não quero falar sobre o assunto. Estou traumatizado. O Vini reserva o direito dele de ficar calado. Isso. Bom, na quinta-feira, antes da gente lançar o podcast, o senhor Jordano, aqui nosso líder, ele recebeu um telefonema desse grupo aí, tipo, dizendo que supostamente a gente não poderia xingar americanos, loiras, gordos e outras coisas assim. Com os corintianos, que a gente xingou muito também, ele não se preocupou, graças a Deus, né? Eles Também quem se informaram que preocupa corintiano não tem problema. Exatamente. Mas supostamente a gente ultrapassou um pouco o limite e não deu muito certo, a gente teve que deixar pra lá. Quando eu digo a gente, vocês já imaginam de quem eu tô falando, né? E, É, bom. quando a gente fala a gente tá sendo amigo, né? Na verdade, porque é aquele negócio. É complicado, cara, é complicado. Porque esse garoto, ele esqueceu os remédios dele no último podcast. Realmente, eu perdi os meus remédios no último cast, mas pode deixar que nesse cast eu já comprei tudo de novo, né? Depois de ter tudo ido pro ralo abaixo. Mas é exatamente isso. Então, eu já nem sei se eu já falei ou não, Mas o nosso tema, de novo, acho que é de novo, é tédio, tá? E você já deve ter visto que o nosso blog tá escrito lá embaixo. Você só não pode ficar com tédio, entendeu? Exatamente. Então, vamos dar um jeito nisso, né? Se você tiver com tédio, escuta isso agora. Se não tiver, também escuta. Também não me interessa. Não interessa a hora, não interessa o dia, não interessa a nacionalidade ou local. O importante é você estar ouvindo não podcast. Você pode estar na Bahia, pode estar no Brasil ou pode estar em Portugal. Basta você estar ouvindo o podcast. Pode estar no Brasil. Esse daí é nosso amigo baiano, para vocês que não sabem. Isso aí. Mas enfim, se você não reparou até agora, isso vai ser um cast meio papo de bar, entendeu? A gente não tem roteiro, a gente vai ficar falando aqui, divagando. Então eu nem sei o que, é que vai acontecer, desejo sorte. Roteiro? Isso não existe. Nosso amigo Vitor ali do gameplay, o Player 3, está totalmente em silêncio, sem palavras para dizer. Está emocionado de estar aqui, não é? Como eu falei, eu tô dando a chance dos outros falarem. Eu já soltei aquela minha piadinha agora há pouco. Eu vou ficar na minha por enquanto. Assim rapaz, que começar o assunto direitinho, eu vou começar a falar. Rapaz, se me der espaço pra falar, eu fico falando demais aí. Esse baiano fala demais, esse é o problema. Baiano, eles vão te pegar, baiano. Cuidado. A porta tá trancada. Cadê o baiano? Falou, cadê a porra do baiano, filha da puta? Traz o saco. Enfim, vamos começar o tema então, a gente tá enrolando muito. Né? Realmente. Eu queria perguntar o seguinte, de primeiro lugar, assim. O que, que vocês fazem quando vocês estão com tédio? Com boa certeza pergunta. Não é assistir, Gruy. É esse Tigli que tem nosso amigo baiano aí. Exatamente. Entendeu? Mas vamos deixar o Gris de lado, porque o nosso amigo baiano está traumatizado com o bullying que ele sofre na rua e na vida dele por causa que ele assiste Gris. Então vamos deixar de lado esse assunto do Gris, porque é uma coisa que deixa ele muito frustrado. Só pra ficar claro, é bom que vocês esclareçam algumas coisas aí, porque até a galerinha que tem preconceito contra o seriado. Eu sou heterossexual, assisto Glee, sou heterossexual. Eu levanto essa bandeira do heterossexualismo e tal. Sou a favor da parada heterossexual. Então, força aí pra galera que tá na mesma luta que eu. Força. Isso aí, cada vez mais difícil ser heterossexual nesse mundo, cara. Tá complicado. O baiano está em dúvida se é heterossexual ou se vai para o lado do homo. Ele tá brigando com o hétero ainda, mas... Na verdade, eu tô firme no lado hétero aqui e tal. Inclusive, eu gostaria de dizer que um exemplo de heterossexualidade que me indicou o Glee, que é justamente o nosso líder Jordano. Ih, rapaz, foi Jordano? Foi o Jordano? Tem certeza que foi o nosso líder? Líder, se pronuncie. Líder. Ih, o líder. Nosso líder tá com problemas hoje. Estou vendo isso. Beleza, vamos deixar esse cara se passar. Enfim, vamos prosseguir com o nosso líder tá com os problemas técnicos aí. Supostamente o FBI deve estar ligando de novo para ele. Estou até com medo. Vamos lá, meu caro amigo Davidson. Oi. O que você faz quando tá com tédio? Rapaz, quando eu tô com tédio, eu fico lendo um post de comunidade de Orkut. Que eu fico lá na minha rede. Eu fico lá lendo um post de comunidade de Orkut. É a única coisa pra que serve o Orkut ainda. Meu Porque o Facebook não conseguiu trazer aquele formato de comunidade que o Orkut tem. Aí isso é a única coisa que ainda me prende o Orkut. Aí eu chego lá, tô no tédio, aí começo a ler as páginas lá e tal. Ler os argumentos da galera lá sobre algumas lutas aleatórias aí que a gente vai falar em breve. Em outro podcast, vale a pena avisar. É, outro podcast que a gente vai falar quais lutas são, mas tá bem interessante aí pro pessoal. Vale a pena conferir o próximo não podcast. Justamente. Pois é, pois é. Que terá roteiro, que terá roteiro. É, graças a Deus terá roteiro. Não, mas, e você, meu caro colega Player 3, ou Vitor, eu não sei como te chamar dessa vez. Pode me chamar de Player 3, cara. Show, Player 3 então. Senhor Player 3, o que você faz quando tá com tédio? Olha, depende muito do nosso canal. Comigo depende muito da situação que eu me encontro no momento. Por exemplo, se eu estiver na faculdade, eu vou pegar uma folha de papel e vou começar a fazer rodamoinhos na folha. Nossa! Se eu tiver no computador, eu vou para a tela do desktop e começo a clicar com o mouse nela fazendo vários quadradinhos. É, isso é clássico, isso é clássico e é muito bom. Se você ouvinte não experimentou isso, faça. Eu não sei qual é a mágica. É viciante. Exatamente. Você começa e não consegue parar de fazer quadradinho. Ainda mais dependendo da maneira que você organiza o seu desktop, você pode ir selecionando os arquivos que tem, aí faz um quadrado maior com os arquivos selecionados, aí vai diminuindo ele. Nossa, é um mundo totalmente diferente. É uma terapia, uma terapia, na verdade. É uma terapia. É mágico, é mágico. É fim de poço já. Não, eu sei quando é fim de poço, quando eu tô jogando Freecell e Campo Minado, entendeu? Poxa, quando eu tô jogando. Quando eu tô jogando Campo Minado, eu começo a pegar meu celular pra procurar. Pra ligar pra alguém pra me chamar pra fazer alguma coisa. Pra chamar pra fazer alguma coisa. Porque... liga pra alguém, alô, é seguinte, me chama pra fazer alguma coisa aí. Me chama pra fazer alguma coisa aí, porque tá tenso aqui em casa. Não tem nada pra fazer. Eu tenho tido muito tédio, tenho ficado muito com muito tédio no trabalho atualmente, porque eu passo 8 horas de relógio sem fazer nada. Aí caraca, tá ótimo. Eu vou contar uma coisa. Quando eu sei que eu estou com tédio, a primeira coisa que eu penso em fazer é dormir. Dormir é o maior e o melhor passatempo, sem dizer que é o mais normal e natural a se fazer quando você está com tédio. Não, assim, ó. Dormir é bom. Eu concordo que dormir seja um ótimo passatempo. Porque é aquele negócio que tu passa 15... Por exemplo, no ônibus. No ônibus é uma coisa incrível. O ônibus da faculdade voltando para casa demora uma hora. Mas quando eu durmo, demora 15 minutos. Dormir no ônibus é até legal, mas quando eu tô sentado, eu fico pensando na vida. Alô? Aí começo a fazer umas divagações aí. Começo a pensar nas coisas. Aí começo a pensar na vida, começo a pensar nos planos e tal. Eu meio que deliro quando eu estou no ônibus. Quando eu tô sentado. No ônibus, é uma coisa... No ônibus. No ônibus, eu vou ter que discordar com o Vitor ali e ter que concordar com o Baiano ali, porque no ônibus eu não consigo dormir. Eu posso estar à beira de desmaiar, mas eu não durmo no ônibus. Eu não consigo dormir no ônibus. O desespero de perder o ponto, de não chegar em casa e de parar lá na ponte que caiu sem dinheiro para voltar... É desesperante, é tão desesperante que me mantém acordado, mesmo eu capotando de sono ali. O pior é que eu até consigo dormir, entendeu? Eu sempre durmo no ônibus, mas eu prefiro ficar acordado pra divagar sobre a vida, pra pensar na vida, é tão massa, velho. O ônibus ônibus é aquele momento seu, tá ligado? Que você, é o momento de você pensar nas decisões que você tomou e tal. O ônibus é quase um psicólogo, velho. O banco do ônibus é o divã de um psicólogo lá. Cara, olha só, tem coisas que são inexplicáveis, entendeu? Uma delas é o fato de eu conseguir dormir nesses ônibus, que tipo, a gente já falou até no primeiro podcast, esses ônibus panturrar, entendeu? Uhum. Que tipo... Cara, além de eu dormir, eu consigo acordar exatamente um ponto antes do meu. Eu também, velho. Eu também. Eu já passei do ponto, mas atualmente eu consigo. Pois é, então. É bravo. Eu não tenho esse problema, porque os dois pontos que eu pego justamente pra ir e pra voltar é o último. Então, tá tranquilo. Ele pode dormir tranquilo. Maravilha. Tranquilo. Comigo. Ah, não. Tem uma coisa. Isso porque é o da faculdade. Mas tem um certo ônibus, que é uma situação que aconteceu comigo, dormindo em ônibus, que foi aqueles ônibus grande, frescão lá, de R$ 8, que a poltrona inclina até e tal. Eu tava dormindo bonitinho ali, tava muito bom. Quando eu acordo, olho pela janela, eu reconheço a rua, é uma rua que ele realmente passa, só que ela tá estranha. Quando eu percebo que, em vez de eu estar indo para casa, eu já tô voltando para onde eu tava. Ou seja, o ônibus foi, passou pro ponto final, esperou, encheu de novo e foi embora de novo, e eu continuei lá. Nossa, mãe. Como você conseguiu isso? Eu tava dormindo muito. Muito mesmo. E ninguém foi te acordar. Geralmente exatamente. Sempre... Ninguém foi me acordar. É isso que eu achei o... impressionante. Impressionante, exatamente. Porque ninguém foi. Incrível, cara. Ninguém notou você lá. Por isso que acontecem essas coisas aqui, cara. Por isso que mulher é uma garotinha estuprada num ônibus, entendeu? Tipo, ninguém vê. Agora eu entendi por quê. Pois é. Pois é. É algo realmente intrigante nesse país. Pois é, mas e você, senhor Zuei Vini? O que você faz quando tá com tédio, além de juntar todo mundo de dar uma de Hunter e, sei lá, caçar zumbi? Eu acabei de falar. Quando eu sei que eu tô com tédio, é porque eu vou dormir. Quando eu vou dormir, é porque eu estou com tédio. Entendeu? Porque dormir é o melhor passatempo que se tem para matar o tédio. Você dorme e quando acorda você tá com disposição, com moral, com humor, tá com tudo menos com tédio. Entendi. É a mágica, é a palavra mágica, porque você vai pro seu mundo dos sonhos e nos sonhos você tá matando muito zumbi. Você tá correndo atrás de todos os zumbis, zumbi correndo atrás de você. É algo mítico, mágico. Rapaz, não vamos falar de sonho porque eu tenho cada sonho viajado, rapaz, os melhores. Olha. Ih, rapaz, falar de sonho não é legal, cara. Caraca. Não, eu volto no podcast que vocês forem fazer sobre sonho pra contar os meus. Se eu contar, tem cada cena épica. Se eu contar os meus sonhos, vocês serão capotar de inveja, porque nos meus sonhos, cara, é sonho muito fodástico mesmo. Se eu contar os meus sonhos, vocês só vão saber falar de ruiva, porque eu sou um rapaz apaixonado, cara. Eu tô apaixonado pela criação da minha cabeça, cara. É incrível. Coloca uma trilha sonora agora de motel aí, enquanto ele tá falando. Rapaz. Mas o Jordano, eu também tenho a minha ruiva de sonhos, cara. O Vitor sabe disso, eu já contei pra ele algumas vezes. E tipo, tem uma ruiva que aparece em vários sonhos meus. Inclusive teve um sonho muito bizarro de um calendário, cara. Que eu vou deixar para um outro cast de sonhos. Eu gostei desse tema. Eu também gostei desse tema e provavelmente será o próximo tema do cast. Não o próximo agora, mas um futuro. É, no meio do cast assim a gente descobriu um tema, olha que maneiro, show. Curioso. Então, Jordano, meu líder, aproveitando que suas falhas técnicas foram consertadas, eu assim espero, estou aqui de joelhos rezando para que isso tenha sido concretizado. O que, que você faz no tédio? Eu não posso me levantar, isso aqui é martírio, não posso me mexer aqui agora. Tá no milho? Você tá no milho? Você que tá ajoelhado no milho, que senão não tá valendo não, cara. Fale-me, senhor líder, senhor Jordano. No tédio, o que é que eu faço? Eu peguei meio que a conversa andando, pode ter certeza que eu com o tédio não vou dormir no ônibus, porque eu não quero ser assaltado. Cara, olha só, três integrantes aqui que moram no Rio de Janeiro, e tipo, dois deles dormem no ônibus. Você acha que você vai ser assaltado? Você acha? Rapaz, o Jordano falou que lá na cidade dele, se você dormir com um livro na mão, ela rouba. Livro. Certo. Então, meu líder. Velho, aqui em Salvador ninguém rouba livro não, velho. Eu acho que o nosso líder não sabe como continuar a conversa. Ele tá meio enrolado ali, tá? Complicado. Nosso líder tá com problemas técnicos. Realmente, eu estou canhando ele, mas ele está com problemas técnicos. É algo realmente intrigante. E vocês vão me perguntar, vão nos perguntar por que nós estamos gravando esse cast mesmo tendo alguém com problemas técnicos. e nós vamos contar. Explica aí, Daniel. Explica aí, explica esse bagulho. Olha só, eu não faço a menor ideia do que você tá falando. Ele só fala três. Só pra vocês saberem aqui. É um cast de emergência, cara. Porque a gente não teve como fazer o outro, então a gente tem que gravar esse a todo e qualquer custo, entendeu? Meu líder, Jordano, tô cansado de chamar meu líder. Eu tô parecendo Pedro Bial no Big Brother, entendeu? Meu rei pega melhor, meu rei. Meu jovem. Meu rei é coisa daqui. O que você faz quando tá com tédio? Meu rei? Tá difícil. Rapaz, quando a gente tá com tédio, ele faz o que César Cielo faz de melhor. Exatamente. O que? Eu não sei. Ele nada. Ele nada. Alô. Mas então, tá o Jordano, você que tá quieto aí, tá tem com problemas técnicos hoje? Porra. Mas e aí, Jordano, você que tá com problemas técnicos hoje, que tá meio calado, meio caído, meio desanimado, me diz, o que você faz quando tá com tédio? Então, o que é que eu faço quando eu tô com tédio? Normalmente, eu não durmo em ônibus, porque isso é uma coisa perigosa de se fazer. Eu não sei, eu fico tentando consertar o problema do meu computador, que hoje vocês estão vendo está uma bela bosta. E sei lá, eu vou ler alguma coisa. Eu curto tocar violão. Não que eu seja o próximo Jack Johnson, né? Ainda. Ele vai ser o próximo Justin Bieber. Nossa. Não que Jack Johnson seja grande coisa, mas tudo bem. Porra, pois não. É, já tô pensando. O Portuga tá blasfemando aí, viu? O Portuga blasfemando aí. Exatamente agora. Vai rolar um fight aqui, sabe o que eu falei de Jack Johnson? É todo mundo contra você, velho. Cara, velho. Acho que não, hein? Acho que sim. Acho que não, hein? Quer fazer votação aqui? Quero. Claro. Vitor! O Vini não conhece, então o Vini é o juiz. O que você acha de Jack Johnson? Cara, não gosto. Ah, 2-2. Vini! Não. Não, peraí. Oi. A pergunta não foi se você gosta. A pergunta é, o que é que você acha? O que eu acho? Eu explico não, o que eu acho. É o Vitor. Beleza. Vai lá, Vitor. O que você acha? O que eu acho é meio difícil, velho. Eu realmente não gosto dele. Mas você não gosta, mas ele é um cara que tem qualidade, correto? As musiquinhas dele... Pro pessoal que curte. Peraí, deixa eu só lembrar quem é o Jack Johnson. Jack Johnson é o Manolo que faz música de surfista, né? Isso! É surfista. Jack Johnson é surfista. Pro pessoal que gosta dessas músicas assim, ele é até bom, cara. Ah, beleza. Então é ponto nosso, viu, Daniel? É ponto nosso, cara? Ele falou que gosta. Eu estou tentando manipular o jogo a meu favor. Mas enfim, Vinícius, zoei. Alô? Diga, senhor, diga. O que você acha de Jack Johnson, Zoe? Sinceramente, uma desgraça total. Não sei como aquilo existe. É, né, meu caro baiano? Acho que a gente venceu aqui, hein? Realmente. Não, isso tá errado. O Vini não conhece Jack Johnson, não. Conheço melhor que você, cara, que nunca ouviu ele. Olha só. Meninosado. A porrada vai comer aqui, hein? Vai estancar. É, nosso líder aí com problemas técnicos novamente. De novo, é. Ele se diz... Ih, meu Deus. Ele se diz... Ih, meu Deus. Ele se diz... Porra. Tá gravando isso ainda, né? Tá gravando. Você... Eu vou cortar isso e botar no final, tipo... Erramos. Ele... Caraca, velho. Ele se dizia... Caraca! Esquece, ele tá aí, ele vai chegar aí, eu não sei, entendeu? Ele já chegou. Ele vai chegar, é o teletransporte que eu vou usar o meu poder, e vamos fazer um alô, alô, reo! What the fuck, velho? Ui! Hein, Jordano, você perdeu aqui, mas a gente chegou na conclusão do que Jack Johnson aqui não é agradado pela maioria. Não, claro que é, cara. Não, cara, na nossa conversa deu 3-2, vocês perderam. Exatamente. Não, o Vini não conta, cara. O Vini não conhece música, então ele é café com leite, ele não tem voto aqui. Eu disse ao Vini que ele não contava porque ele não sabia nem que era Jack Johnson, ele falou que sabia mais que eu. Ih, rapaz, enfim. Vocês realmente querem discutir comigo isso, cara? Não, deixa o Jack Johnson pra lá. Né? Se quiser. Vou perguntar se vocês conhecem uma música dele só. Diga aí. In the Morning. In the Morning, conheço. Ah, se você conhece In the Morning, então tá bom. Diz outra aí pra ver se você conhece mesmo, sem olhar no Google agora. Cookie Jar. Conhece Cookie Jar? Cookie Jar. Conhece? Não conhece, conhece sem olhar no Google. Então show. All at Once. Você não conhece. Conhece All at Once? Quem? All at Once. Eu acho que não, essa aí eu não ouvi ainda não. Então você não conhece o Jack Johnson. Conheço o Jack. Bom, eu sabia que o nosso cast ia ser sobre tédio, mas não sabia que o Jack Johnson era tédio, né? Jack não, Johnson não. É totalmente um tédio, né? Claro, você vai morrer de tédio se ouvir uma música dele, cara. Não adianta. Não adianta. Você vai relaxar, cara, se você escutar uma música daquele cara. Também acho. Tu vai passar mal. Eu até botei aqui pra ouvir se era isso mesmo que eu tava tendo a certeza de que era. Eu botei pra ouvir e parei com 5 segundos de música rolando. Não aguentei. Mentira. Mentira. Na verdade, ele não permite isso. É, galera. Olha só. Você assim, a gente não tá sendo, pra você que tá achando, a gente não tá sendo patrocionado pelo Jack Johnson, tá? Isso aí é puro fanboyzismo. Puro fanboyzismo do baiano. Eu não tô dizendo que é o melhor cantor do mundo, cara. Mas eu não tô dizendo que o cara não é um saco, velho. O cara não é um saco. O Vini até um dia desse não sabia o que era Pearl Jam. Então ele não veio me falar. Sabia o que era o quê? Era Pearl Jam. O quê? Ele ainda não sabe. Eu não tô ouvindo, cara. Ele não sabe ainda. Tá vendo? Nem tô ouvindo o que tu tá falando, meu filho. Não entendo, ele... você não sabe o que é. Então é aquele negócio. Não venha discutir música comigo, cara. O Daniel, eu não sei. O Daniel, eu não sei esses gostos portugueses dele aí. Também tá excluído. O único que vale aí é o Victor. Então, 2-1. Ganhamos. Que coisa manipulada isso aí. Ô Jordano, eu acho que o Daniel também não deve gostar de Mamonas Assassinas, não. Tá, beleza. Vocês querem falar que o cara é bom? Tudo bem, tanto faz. Não importa se o cara tá bom ou é ruim. Na minha opinião, o cara é ruim. Mas se você gosta dele, é você que sabe. O gosto é seu, a opinião é sua. Porque senão a gente vai ficar discutindo essa porra aqui direto. É uma coisa que eu ia falar. Vamos voltar pro assunto do tédio. É, porque já tá chato. E agora, isso. Essa conversa do Jack Johnson já tá tediosa, cara. Realmente. Eu vou te ver quando os novatos dão uma lição nos mais velhos aqui, cara. Mas tudo bem. Cara, uma coisa que eu achei interessante. No outro dia eu tava falando... Eu comentei com uma pessoa que tava tentando fazer... Divulgar nosso blog, nosso podcast. E eu falei, não, a gente vai fazer um cast sobre tédio. E a pessoa virou pra mim e falou assim, cara, eu não sei o que é tédio desde que eu conheci o site pornô. Então, assim, me digam o que vocês acham disso. Rapaz, eu não tenho nada a declarar. Olha só, calma aí, que a gente tá num assunto delicado agora. Um assunto muito polêmico, muito mamil. Tirem as crianças da sala. Exatamente. Agora, vamos ser direto, olha só. Desde que conheço esse site aí, eu não conheço nenhum site desse, pra gente conhece. A não ser os que o Jordano vive falando, que o Hell vive falando, né? Que é um tal de. O que? Creepy? O que, Hell? Repete o nome desse bagulho aí. Repete o nome desse bagulho aí que tu falou. É Creepy o quê? Aliás, Jordano, nosso líder, tava até falando que tava com um e-mail, recebeu um e-mail dos 50 sites mais tensos que tem aí, mais pornos que tem aí, e ele tava falando, tava lá indo ver, checar se era bom mesmo. Foi algo complicado, que eu até dei um mute no meu microfone pra não querer ouvir as coisas que ele tava comentando sobre o site. Ô, Vini, tu deu mute no microfone pra não ouvir? Que tenso. Como é que é, galera? Tipo, o Vini pega um boi pra fazer leite, né? E ele também dá um monte de microfone pra não ouvir. Exatamente. Ele é assim, então. Exatamente. Mas bom. Depois não se preocupem que eu não estarei por aqui. Mas continue. Mas fale, meu amigo Vitor, o que você estava falando? Nada. Eu estava falando que era um assunto delicado. Sim, por que é um assunto delicado? Qual a sua opinião sobre isso? É porque não é só... Assim, como não é só o tédio, não é só pelo tédio. Vamos dizer assim, vamos deixar em aberto. É, interessante o ponto que ele deixou aí aberto. Se não seria só pelo tédio, seria por quê, meu caro amigo Vitor? Olha só! Olha só. Vocês sabem que a gente tem umas necessidades na vida. Essas necessidades, elas aparecem quando você menos espera. Vocês estão deixando ele envergonhado, olha só. Sabe o que eu tô achando? A gente tá precisando de uma mulher nesse cast, cara. Verdade. Tá ficando bravo isso aqui, garanto entendeu? Que, garanto que uma mulher conseguiria falar mais sobre o site pornô do que a gente. Realmente. Fica a dica aí. Eu não tenho o que falar, senão eu falava. Eu falava se eu tivesse que falar, mas eu não tenho o que falar, então só posso ficar em silêncio. Se a questão é falta de mulher, eu vou chamar a Echo pra cá. Não. Pra quem não sabe, a Echo, a Echo, sei lá, eu nunca sei qual o nome dela, é o gravador do Skype. Não interessa. Ah, sim. Ela é muito flop, ela desliga na cara da gente. É, ela é a coisa mais simpática desse mundo, porque ela chega tipo, não, olá, não sei o quê, sua mensagem vai ser gravada. Após o sinal, aí você grava sua mensagem, foi isso que você falou? Aí ela grava sua mensagem, entendi, desliga. Meu Deus do céu. Ela é assim, Ela é a maior troll dos trolls trolladamente trollantes que existem nesse sistema. Pois é, mas então, galera, Suei Vini pra vocês. Se você, por acaso, é uma mulher real, tá? Você não é um programa de computador, você não é uma Paula da vida, entendeu? E você quer divagar sobre o site pornô, você comenta embaixo desse podcast, tá? E você fala a sua opinião, você fala o que você quiser, a gente vai gostar muito de saber. E quem sabe você não vem parar aqui nessa conversa bizarra nossa. Não é essa. Vou chamar umas amigas minhas, então. Opa! Opa! Gostei aí, Vitor. Eu vou adicionar o Vitor aqui, viu, galera? Ah! Depois... Meu Deus. Esse baiano é necessitado. Esse povo é necessitado. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não consegui adicionar ele. Vamos voltar pro tédio antes que isso aqui fique mais complicado do que já está. Enfim, deixa eu voltar. Cara, eu posso filosofar um pouquinho sobre tédio, cara. Seria só fazer foi uma pergunta. Foi só pra mim. Enfim, a pergunta é simples. Pra vocês, o que é o tédio? O tédio, na verdade, é um sentimento inexpressível, inexplicável de cansaço... De... Ótimo. Chatice. De não fazer nada. Não é de não fazer nada. É como chatice. Como diria o saudoso Homer Simpson, o tédio é o ato de você estar descansando depois de descansar. É você querer descansar depois de descansar. Nossa, isso foi poético, rapaz. Não, isso é a preguiça, cara. Não. É, preguiça e tédio. Cara. É porque preguiça e tédio caminham de um lado a lado, velho. Toda vez não, que você está entediado. Quando você tá com preguiça, você tá ali porque quer. Quando você tá no tédio, você tá ali porque não tem jeito, cara. Não, velho. Quando você tá com preguiça, não, você não tá ali porque você cara. Quer. Tem uma força. Claro que tá. A força claro da gravidade que tá. Você tá com preguiça, te você tem que levantar? Sim, mas é a preguiça, cara. Você também não tá fazendo força, você tá saindo ali. Mas, cara. Assim, o tédio de verdade, quando você vê que realmente está com tédio, é quando você clica no Facebook e vai jogar um joguinho daquele. Vai realmente. Jogar um... Quando você vai jogar um joguinho daquele... E o pior é quando você se vicia naquela bagaça daquele joguinho. Olha, que você tá falando aí, cara, mas... Você tá falando aí, rapaz, mas tá todo mundo viciado aqui no... Todo mundo aqui já foi viciado no joguinho de Facebook, cara. Mentira! Inclusive... Não, exatamente, eu tô falando isso porque eu comecei a jogar hoje a porcaria daquele joguinho da Marvel. Pois é, né? Porra, então, bem. Estamos nós quatro jogando aqui, rapaz. Que nós quatro, o quê? Arranca os Wavine daí, que os Wavine é hater desse jogo. É. Olha só, não sei se você reparou, temos cinco pessoas aqui, eu falei nós quatro. Ah, é, realmente. Então, eu excluí você. Realmente tem cinco aqui, eu sou excluído, verdade, tá certo. Beleza, é de certinho. É. O Vini não gosta desse tipo de jogo, não sei porquê, explica aí, vai. O quê? Explica aí porque você não gosta por que, tipo que eu não gosto desse jogo? Eu não quero explicar isso, eu quero falar do Exterminador do Futuro. Pô, vocês querem falar desse joguinho da Marvel, cara? Da Marvel, que não é Marvel, é Marvel. Marvel. É Marvel. Mas eu não assisti Exterminador do Futuro, como é que a gente vai falar de Exterminador do Futuro? Ih, ó, ele não assistiu Exterminador do Futuro. Cara. Ih, olha só, é boa. Eu tô sentindo que o Vini vai desligar o Davis só agora. Ah, meu Deus, vou ter que desligar ele. Eu vou virar amigo de um certo alguém. Que não adianta eu falar aqui mesmo, então... Ele não vai saber porque ele não viu o filme. É, exatamente. Ai, ai, mas é, cara. Eu não vou explicar, aí, eu não vou explicar o motivo porque eu odeio esse joguinho, porque eu já fiquei hater desse joguinho. Não é necessário explicar. Já ficou entendido, mas vocês não entenderam e eu não quero explicar. Realmente, não quero explicar. Eu sei o motivo. O motivo é porque há uns meses atrás nós estávamos jogando Zumbi Online... E a partir do level 4 não tinha mais zumbi. Então isso foi uma decepção muito grande pro nosso amigo Vini, entendeu? Porque assim, como um jogo que tem o nome de zumbi no título, a partir do level 4 não tem mais zumbi, cara. Você enfrenta tudo, menos zumbi. Mas é galera, tinha de tudo naquele jogo. Até formiga gigante. O Shrek, cara. Tinha o Shrek. Tinha porcos, como é que era? Tinha porcos pegando fogo que chegavam em você e explodiam, cara. Porcos bomba. Caralho, velho. Porcos bomba. Tinha tudo que tu imaginava, filho. Pô, mas não tinha zumbi. Foi uma desilusão muito grande, cara, pro Vini. Aí ele largou de vez essa vida. Na verdade, isso é um dos motivos. É um dos motivos. É um. Tu quer explicar o resto? Oi? Tu quer explicar o resto, macho? Não, cara, obrigado. Então não diga que tem mais motivo, chapa. Por favor, confere, né? Eu tenho que botar um clima maior de mistério aí. Tem mais coisa, mas eu não posso. Mas eu não quero dizer agora. Tem que fazer um drama, um draminha. Você realmente acha que as pessoas ouvintes vão ficar pensando por que será que o Vini não gosta do joguinho? Eu tenho fé que alguém vai pensar isso. A galera vai começar a inundar sua caixa de e-mails. Por que que você não gosta de joguinho, Vini? Diz aí, conta pra mim. Eles vão mudar, vocês vão ver, vocês irão ver. Então, pessoal, mandem e-mails para o Vini para saber por que que ele não gosta do joguinho da Marvel, em especial, do Facebook. Mandem sim, pessoal, mandem. É um pedido aqui do novato. É um pedido do calouro. Esse calouro. Aí, a gente tem que fazer um trote pro calouro, rapaz. É macumba? Vamos fazer macumba pros calouro? Não, macumba não rola, o cara é baiano, cara. Não pega não, velho. Não pega. Ele não pega? Não pega, pega sim, filho. Ainda mais comigo aqui, pega tudo. Que isso? Neginha tá ficando maluco essa hora já, tá tenso. Mas e aí, meu caro Jordano, tá quieto? Tá quieto é nome de japonês, cara. Tá quieto ali no canto. Eu tô começando a achar que o nosso amigo Jordano está visitando um daqueles 50 sites do qual ele recebeu a listagem. É, rapaz, a gente já falou sobre isso. Não. Ele fez. Vocês têm que entender, cara, que eu sou um homem de família, cara. Eu sou um rapaz de família. Então, assim, Eu entro, cara, eu entro em site pornô, eu admito, cara. É divertido. É bem dizer que vocês não acham divertido entrar em site pornô. Bastante. Eu não tenho essa necessidade compulsória de ficar só porque tem uma lista disponível num blog, que eu não vou divulgar o blog porque eu não vou fazer propaganda alheia ainda. Exatamente. Mas tá lá, tá no Facebook, cara. Quem quiser ver, basta dar uma procuradazinha com carinho que encontra. Não é nada especial. Só pra saber o que, é que o Jordano tá vendo nesse momento. Você está entediado, Jordano? Não, cara, eu tô ficando com dor de cabeça, pra te falar a verdade. Aí eu tô aqui com um edredom na minha cabeça, né? Pra isolar a luz do computador e escutando. Imagina que agora ele com um turbante. Vem por aí, cara, bem próximo disso. Tinha que ser arte cearense, né, velho? Quase uma beca, não. Como que se chama aqueles pano que as mulheres botam? Burca. Burca, exatamente. Sabia que era com B o nome dessa porra. Daniel também é cultura, rapaz. Aê. Como vou mais ver de tal? Nunca assistiu as aventuras de Jack Chan, não? Ah, sim, o vovô. O tio, uhum. o tio. Como vou mais ver de tal? Pulando em uma perna só. Humo, humo, tá bom, já chega disso. Falou nesse humo que o Guy fez de tal aí, eu lembrei de um negócio. Alguém aí lembra, eu não sei se tem a ver, né? Mas assim, alguém lembra dos mantras do Churato ou não? Não. Não. Vou falar a verdade. Churato. Pronto, não, fiz o um mantra. Não, tá longe disso. Ih, não vou mentir pra você. Eu nem lembro de Churato. Não, desliga o Davis agora. Agora? Desligado. Eu não lembro mais, não. Ah, cara, não, eu vou confessar. Caraca, desligaram o Davidson mesmo. Liga pra ele, pra perguntar se ele aprendeu agora. Só pra ficar claro, eu realmente fui desligado, pessoal. Tá rolando preconceito com o baiano. E o que me impressionou nisso tudo foi que o nordestino do grupo que incitou o pessoal contra mim. Então, eu tô incitando contra você porque você não conhece Churato, cara. Opa. Cara, eu vou defender o Davidson, cara. Eu vou defender o Davidson porque eu só conheço o Churato a partir da abertura, cara. Porque eu escutei em outro lugar qualquer quando eu fui baixar algumas músicas ou meus amigos cantavam no colégio. Entendeu? Ontem. Desliga o Daniel. Agora! Porra. Caralho. Mas enfim, né? Eu fui desligado aqui porque eu não conheço Churato. Isso não faz parte da minha cultura. Né? E eu também sofri bullying aqui. Olha que maravilha. Não estou mais. E é brava, né? Tipo, é nóis, baiano. É nóis. É nóis. Aprendeu o que é um unter na vida? Unter é cara. Minha costela tá doendo. Agora vem a frase de efeito. Vocês foram untados. Vocês foram completamente untados pelo unter. Zoei. Untado, que por acaso é um verbo que já existe, né? Uh-huh. Se você não sabe o que é untar, não tem nada a ver com hunter. Nunca terá a ver. Tem coisa a ver com culinária, eu acho, não? Exatamente, ó. É, passar a manteiga na vasilha. É. Olha que isso pode ser interpretado de outra maneira. Bom, aí a culpa não é minha, cara. O Vitor, eu acho que o Vitor procurou no Facebook a lista dos 50 sites aí. Mente poluída. Momento Ana Maria Braga agora. Vamos explicar o que é untar alguma coisa. Quando você faz um bolo, você pega a forma e você passa manteiga nela. Você está untando a forma de manteiga. Exatamente. Mas pode untar não, pode, não necessariamente tem que ser somente com manteiga. Exatamente, pode ser com óleo. Óleo, não só com óleo, também com farinha. Exatamente. Eu vou ensinar no próximo programa, no próximo podcast, eu vou ensinar vocês a fazer Smirnoff Ice caseira, viu, pessoal? Opa! Caraca. Ah, eu gosto muito. É, eu também tô afim aí. Por falar nisso, velho, eu fui pra uma casa de praia, eu levei... Eu gastei R$25, cara. Eu fiz os 5, quase 6 litros de Smirnoff Ice. Surra? Que isso? Fica perfeito, cara. Fica ótimo. Você fica bêbado e é muito bom. Muito bom ficar bêbado. E se você ficar bêbado... Não tem crianças escutando o cast agora, né? Se tiver, o que ele tá falando, isso é... Ah, pra criança também. Tem um lance de jujuba também, bacana. Uau, aquele de jujuba. Eu não sei se vocês lembram, uns bichinhos, não é de gelatina, é alguma coisa estranha que criança come, geralmente, parece tipo uns ursinhos animaizinhos, assim, coloridos e tal. Meu, tu enche uma tigela com o que você quiser de álcool da vida, coloca esses bichinhos dentro, coloca na geladeira, deixa ali gelando, os bichinhos vão tudo sugar o álcool, uhum. Daí é só comer os bichinhos. Cara, é muito jujuba, bom isso disso. Aí, velho. Você faz isso com jujuba, exatamente. Eu fiz muito isso, cara, quando eu tinha que ir pro trabalho, que... Caraca, quando eu tinha que ir pro trabalho. Não, sério. Aí a gente levava assim, né? Porque não era só eu que fazia, tinha um grupo, o pessoal da minha bateria todo fazia. A gente levava umas vasilhas, cara, cada um com a sua vasilha, e entupido de jujuba, sabe? Aí passava o chefe da gente assim, olhando. Pô, o que é isso aí? A gente não é só pra não ficar com a boca seca, né, cara? Quando tava fé... Tava uma desgraceira tão grande, mas talvez por esse motivo eu tenha sido demitido, mas valeu a pena, cara. Olha, eu acho que pode ter sido por isso, cara. Eu não só tenho acho, sentido. Só acho. As crianças não bebam, viu? Sejam um, tem. Baixou um momento Ana Maria Braga para maior 18 aqui, né? Assim, acho que a próxima coisa que a gente tem que fazer é procurar um mascote, fazer um Louro José da Vida aqui. É, o mascote é uma ideia. A gente tá tem a Pamela aí. Não, a Pamela não é o mascote, cara. A Pamela não fala, mas ela é muito importante. Ela é uma companheira. A gente apresentou a Pamela, galera? Não nesse podcast. Ela tá me dizendo aqui que não. Que a gente só apresentou a Pamela no outro podcast lá, censurado pelo... Quase falei o nome da instituição. É, então, alguém quer falar da Pamela aí? De preferência não ouvir, né? Não, eu não posso falar da Pamela. A Pamela já vai começar a me xingar. Eu vou ficar quietinho aqui na minha, porque a coisa tá complicada pro meu lado aqui. Eu já vi isso. E aí, Jordão, você quer falar da Pamela? Bom, a Pamela é uma pessoa muito especial da nossa equipe. É, seria a nossa quarta integrante, né, aqui da nossa equipe original, que seria eu, Daniel, Vini e a querida Pamela, e ela é responsável pela gravação do nosso áudio, né? Ela controla tudo, ela ajuda na edição, então é uma peça fundamental aqui. Sem ela, nós não somos nada. Diz o nome completo da Pamela. Ela é muito tímida, entendeu? Não, cara, eu não disse meu nome completo. Disse teu nome completo? Diga aí, seu nome completo e seu CPF agora, diga. Não tô pedindo pra dizer o CPF dela, tô... só o nome completo. Não, mas eu tô pedindo, é um requisito, cara. Você é o convidado aqui, você quer expor a nossa querida Pamela, tão tímida. Ela tem um motivo pra não falar disso. Exatamente. A gente deixa ela não se pronunciar, cara. Ela não gosta de ficar aparecendo, não gosta da voz dela. Coisa de mulher, eu acho, sei lá. Não entendo muito bem. Mas, assim, e também não é legal, entendeu? Pô, a maioria dos nossos ouvintes, ao menos agora, e provavelmente pelos nossos temas, vão ser de homens, entendeu? Vai ficar todo mundo tentando adicionar a Pamela, sabe? Exatamente. É meio complicado. E esse... Tanto que se você reparar, meu caro baiano, quando a gente fala da Pamela no Facebook, a gente não bota o nome dela. Nós não colocamos um link direto pra ela. É... Exatamente. Não marca a Pamela. A gente respeita muito a Pamela. E pra você que tá começando a ter sonhos sexuais já com a Pamela, eu digo desde já que ela é só uma boa pessoa, tá? E ela é ruiva. Ela é ruiva e é uma boa pessoa. Boa pessoa, muito boa. E é loira também. Tu nem conhece a Pamela, cara. O que é que tu tá fazendo aí? Rapaz, esse baiano, esse não, cara, esse baiano tá querendo queimar muito filme de nós aqui. Desde o início desse cast eu estou de olho nesse baiano. Esse baiano tá querendo dançar um axé com um acarajé lá na ponte com um salgado. Porra, ele viajou, velho. Estou de olho em você, baiano. Baiano com a cara já na mão, salgado na outra. Rodando em torno de si mesmo numa ponte. Enfim, galera, além de tudo, agora a gente tem uma coisa muito triste pra dizer pra vocês. A participação do Player 3... Ah, o Vini 3, vai, né? Falar de novo? Oi? Não. Bom, como eu estava dizendo, eu fui interrompido. É, não, não, não. É um momento muito sério, um momento de tensão, tá? É, seguinte, é, exatamente. A participação do nosso querido convidado aqui. Querido, porra, chama, exatamente. É, está chegando ao fim, entendeu? Ele tem que gravar mais vídeos pra gente, então ele vai sair. Eu ainda tenho que gravar vídeo ainda amanhã, porque eu vou estar sem internet essa semana inteira. Pro vídeo sair. Vai ser chato. Vamos lá, né? Vai ser chato, mas a gente faz muitos sacrifícios, né? E vamos ver se dá certo. E é isso aí. Vamos ver se sai quinta finalmente, né? Tipo, tá tudo trolando a gente. Sim, sim. Então vai lá. De qualquer maneira, obrigado. Isso aí. Beijo do gordo pra você. Beijo do gordo e fui. Paz no coração. Pô, paz no coração é... Agora que o Vini já foi, eu vou revelar o verdadeiro motivo. Eu passei o link da lista dos 50 sites, tá? Pra ele via MSN, então eu acho que ele arrumou algo melhor pra fazer agora. Pro Vitor, no caso. É... O Vitor, não o Vini, por favor. O Vini continua aqui nesse nosso devaneio. Exatamente. O Vitor, verdade, querido Player 3, me perdoe por confundir você com o nosso Hunter. A gente tem o Player 3, o Hunter, o Baiano, o Líder... E o Portuga. E eu, o Portuga. O Portuga. Será que a gente já falou sobre isso alguma vez, cara? Não, cara, deve ter ficado subentendido já, que tu é português, né, cara? Eu acho que não, acho que a gente tem que explicar a nacionalidade, a passada. Porque no nosso primeiro cast a gente deixou que o próximo a gente contaria sobre o passado misterioso, sombrio e inadequado do réu. Mas então vamos como começar foi a falar do passado dele, né? Tudo começou com Colombo. Pra quem não sabe, Colombo é meu avô. Colombo não, exatamente. Pedro Álvares Cabral. Ele estava em uma de suas naus atravessando o Oceano Pacífico, escrevendo uma carta. Quer contar, Daniel? Tu é mais íntimo com a história. Quando disse: "Ai, Jesus, estou numa terra nova, numa terra distante, numa terra longínqua, numa terra quadrada." Quadrada? Por que quadrada? E aí, ele... Ai, meu Deus, porque todo mundo achava que naquela época... Uma terra cheia de mulheres nuas. Exatamente. Exatamente. Uma terra que as aves, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ah, bonito, canção do exílio, eu odeio isso. Eu também odeio isso. Mas, então, é... Assim, o Jordano tá inventando, a verdade é que existem muitos rumores sobre a minha vida, entendeu? Uns dizem... que eu sou um português do Paraguai, que eu não gosto de bacalhau, entendeu? Eu não gosto de azeitona, eu não gosto dessas coisas. Então, muitos me chamam de português do Paraguai. Outros, não sei porquê, dizem que eu vim de jet ski pra cá, entendeu? Essa é uma questão interessante, viu? Por que raios um jet ski? Exatamente, cara. É, pois é, mas por que raios? É... Um jet ski. Eu vou explicar o porquê disso. Vou criar uma teoria conspiratória, porque o jet ski não é português. Exatamente por isso. Por o jet ski não ser português, você está sendo contraditório com as tradições do seu povo, da sua mitologia. Você não gosta de bacalhau. Por quê? Porque o que mais tem no Portugal é bacalhau. Todo eu sou português... baiano, eu gosto de acarajé. Opa. Posso até corrigir um negócio aqui? Isso vai chocar muito de vocês? Choque. Diga. Mas a verdade é nas praias de bacalhau, nos mares de bacalhau, não, de Portugal, nos mares de bacalhau. Nos mares de Portugal não existem bacalhau. Todo o famoso bacalhau... Tchan, tchan, tchan. Nossa! Vem uma música de suspense agora, ó. Todo bacalhau de Portugal... não é de Portugal. O bacalhau do Porto não é da cidade do Porto. Vem do Porto da Noruega. Dun, dun, dun, dun, dun. Meu Deus. E agora, meus senhores, cadê seus deuses? Cabeças erguidas. Fugiram para as colinas. Não fujam. Fugiram para as colinas. Agora nós descobrimos a verdade... A verdade obscura por detrás dos portugueses, dedurada por um de seus integrantes. Uma verdade chocante. Assista sexta-feira no Globo Repórter. Não, cara, isso é uma coisa... Por exemplo, tem uma coisa muito interessante em Portugal, cara. Você sabia? Isso é muito importante, tá? O melhor serviço secreto de Portugal. O melhor serviço secreto... Escola de Arte é americano, não. Não, Escola de Arte não é portuguesa, não é? É não. Escola de Arte é... Da Inglaterra, da Terra da Rainha lá, né? Ele não disse arte, ele disse o melhor serviço secreto. O melhor? Sim, serviço secreto. A Escola de Arte não é serviço secreto, não? Não. Não, mas eu tô dizendo, isso é sério. Isso é muito sério. Mas... É um assunto muito sério. É muito sério, cara. Que assunto sério tu quer falar? Fala logo, porra. Então, cara, não, eu vou provar pra vocês, cara, que isso é verdade. Tu vai provar o quê que é verdade, meu filho? Eu vou provar pra vocês que o serviço secreto... Porque tu quer provar, cara, mas tu quer saber qual é o melhor serviço secreto que existe, rapá? Tu quer saber? Eu sei, eu tô falando que é o português. É o brasileiro, meu filho. O brasileiro é melhor. O brasileiro é o melhor. Simplesmente porque... Ninguém conhece essa porra. Porra, cara, vocês roubaram a minha piada, cara. Sério? Caraca. Sério, velho? Pô, claro, cara, lógico. Você acha que Portugal tem serviço secreto, cara? Claro que é isso. Cara, lógico. Aposto que o nosso líder tava achando que você tava falando uma coisa tão séria que ele foi investigar e até agora não voltou. Ele tá rindo. O Lian tava quase discutindo com você aí por causa da... que o serviço secreto melhor da Inglaterra. Verdade. Scotland Yard, rapaz, né, pô? Eu não entendi, cara. Eu não entendi. Porque, tipo assim, o 007 é 7. Mas por que 007? Porque ele é agente número 7. Não, por que não podia ser 003, 001? 069, 068, 006, 666. Pô, tinha que ser 007? Na agência dele tem um agente 001. Não, não podia ser 007. Não pode, tinha que ser 001, 005, 0054. Tinha que ser 00 alguma coisa. A gente deixa ele terminar de falar pra responder, David, relaxa. Vai, agora você pode dizer o que você estava dizendo, que está totalmente correto. Ele é o sétimo agente da agência dele. Tem o 001, tem o 002, o 003, o 004, o 005, o 006, o 008, o 009, o 010. Ah, já deu para entender também. Obrigado, Baiano. Baiano. Assim como tem também no... 011, 012, 013, 014. Opa. Não é opa? Por que você tá falando opa? Você achou? Você achou o serviço secreto português? Você encontrou registros, rastros sobre resíduos dessa coisa bacalhoada? Não, velho, cara, eu tava achando que era sério, cara. Pois é, né? E teria dado certo, cara. Teria dado certo se não tivesse me interrompido aqui. Eu aqui todo inocente esperando ele falar de Scotland Yard, de CIA, né? De alguma porra dessa. CIA? Mas não, cara, o cara veio com uma piada. CIA? Eu prefiro a KGB. Ninguém aqui sabe quem é a KGB. Serviço secreto russo? Não, a KGB não é serviço secreto russo, não. E é o quê? Casa. Nem vou terminar. O que? O que é a KGB, filho? Não vou terminar essa porra, não dá pra terminar. O horário não permite. Que horário? Eu vou chorar. São 4h30 da manhã, o horário permite tudo. Mas o cast não permite, não. Ai, meu Deus. Qualquer coisa a gente censura, cara. Tem que ter cuidado, porque senão vão censurar a gente, meu. De serviços secretos aí. Não, deixa a KGB pra lá e vamos falar da Interpol. A Interpol é um serviço tão filho da mãe, que eles não podem processar ninguém no Brasil. Interpol, eu gostava de jogar Interpol. Cara, eu não tô falando de Interpol que você tem que caçar as Carmen Sandiego e os 1 milhão de ajudantes dela. Eu tô falando da Interpol, que não pode processar aquela marca de blusa vagabunda que tu compra por R$19,99. Tá bom. Oi, oi, oi. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom? Quando foi que o tema do cast mudou de tédio mesmo? Mas, cara, o tema de tédio seria basicamente isso, né, cara? Tipo, você mudar. É, porque basicamente é isso que a gente faz quando a gente tá com o Ted. A gente se junta os amigos no Skype e vai falar besteira. A gente tá viajando aqui, velho. Eu tô viajando de avião pra Portugal. Mas aí eu tô voltando no meio do caminho. Porque a gasolina acabou. Meu Deus, eu vou até anotar aqui, tipo, começar a gravar mais cedo. O Vini, depois das 4 da manhã, não funciona. Mas bom. Eu vou até voltar ao assunto do tédio, cara. A gente fugiu muito dele. É, me digam aí, um sentimento que é pior que o tédio, cara. Amor. Nossa, filosófico. Por que, meu caro Vini? Porque é o sentimento que mais te domina, que mais te prende, que mais te cega, que mais te consome. E que faz você morrer todo dia a mais por causa dele. Já o amor é o poeta, né? Oi? O amor é o fogo. Já dizia o poeta. Oi? Vai, Daniel. Já dizia o poeta. Exato. Vai, Denis, agora você pode... Aí eu ia falar. O amor é o fogo que arde sem se ver. Ferida que dói e não se sente. O contentamento descontente. É dor que desatina sem doer, e eu não sei mais. A conta é dos direitos autorais desse poema, aí quem é que vai pagar mesmo? Deixa, será que é convidado? Quê, cara? Na verdade, é Epístola de São Paulo, que foi transformada em música por Renato Russo. Não interessa, chefe. Agora vai ser, vai ter que pagar direitos autorais. Só depositar na minha conta que a gente resolve. Não, cara, isso aí é. É de domínio público já, cara. Domínio é domínio público já. Tá na Bíblia. Merda. Na Bíblia. Tá na Bíblia mesmo, pô. Primeira coisa, eu já disse qual é o pior sentimento depois do tédio. E eu expliquei, bem explicado, filosoficamente, poeticamente e cantigalmente. É, o amor é meio brabo, galera. Meio tenso. Amor é o sentimento mais Felipe que existe, velho. Galerinha, vocês estão aí? Tamo aqui. Tá, e você está caindo de novo já. E você, Jordano, está aqui? Ui. Você está na casa do Davis? Agarrado com ele? Ui. Não, não está. Cara, esse Vini tá doido, cara. Ui. Tá o cearense e o baiano se pegando. Nossa. E aí, Davis? Eles estão mais perto um do outro, não? Também você... acho. É? É? É. Cara, mas eu me escondo, cara. Verdade? Não sabia. Oi, ele entendeu isso como um desafio. Você sentiu isso? Eu não sabia. Ele entendeu como um desafio. Tipo aquele negócio, ai, se esconde, porra, ele acha. Só tem troll essa hora, que bonito. Mas fala aí, já que você tá com a língua afiada aí, o Jordano, me fala, qual o sentimento pior que o tédio? Sentimento pior que o tédio? Porque tédio não é um sentimento, né? Tédio é um... É um estado de espírito. Estado de espírito, exatamente. Então, não sei, cara. Sentimento seria o quê? Seria angústia, eu acho. Eu prefiro estar até entediado do que angustiado com alguma coisa, cara. É, concordo com você também. Eu prefiro estar entediado do que estar amando alguém. É, eu já fiquei sabendo, você já falou isso, cara. Mas eu prefiro estar entediado do que estar com raiva de alguém. Porque a raiva é o sentimento mais passional que existe. Não, é o sentimento mais passional que existe. Te deixa irracional demais, rapaz. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu fico com raiva, eu fico muito irracional. Quando eu fico com amor, eu fico irracional. Quando eu tenho raiva, eu sou totalmente irracional, frio. Eu tô falando de raiva. Naquele momento ali... No momento. Mas eu não perco daquilo, a cabeça. Mas depois daquilo ali... Depois daquilo ali é que é pior. É, não. Depois daquilo ali, pra mim, eu fico tranquilo. Eu fico frio, calculista. Mas no momento... É o queira. No momento é pegada... A katana. É pegar a katana e passar na manteiga. Partir a cabeça no meio. É pegar a katana e passar na manteiga. Exato. Pra untar todo mundo, né? E untar. Pra vocês terem noção, essa semana eu vi no ônibus pontuar. Aí um marginal, que eu sou obrigado a me referir ao cara como um marginal. Ele não tirou um celular e botou música no alto-falante, não. Ele simplesmente tirou duas caixas de som da mochila e começou a ouvir música no carro, no ônibus. Aí o ônibus começou a encher. Chegou um ponto que o ônibus estava muito cheio, todo mundo me empurrando, todo mundo me dando cotovelada. Eu com a mochila pesada nas costas. O cara não pediu minha mochila e o cara tava ouvindo um pagode no ônibus cheio. Aí, tipo, eu comecei a ficar com muita raiva mesmo. Aí eu fiquei olhando assim pra ele, aí pensando, puxa, se eu der um murro na cara dele aqui agora, ele vai bater a cabeça no vidro e pode ficar inconsciente, velho. Aí eu não vou apanhar. Aí fiquei olhando os melhores ângulos pra bater nele. Aí chegou um carinha que ficou querendo invadir meu espaço, né? Eu tava com o braço lá segurando no banco, ele que ficou querendo invadir aquele espaço. Aí eu peguei, ele pegou, chegou pra mim e fez assim, pô, cara, chega pra lá aí. Aí eu peguei e falei, não. Aí ele, pô, chega pra lá, que não sei o que. Cara, você chegou e me encontrou aqui. Eu vou ficar aqui. Caraca. Aí ele, não sei o que, começou a falar, começou a chiar lá. Aí eu, velho, fique de boa, porque eu não estou de boa. Aí ele, tá tudo bravo, que não sei o que, não sei o que. Eu comecei, aí a raiva já tinha passado mais. Aí eu peguei e comecei a ficar calado, fiquei tranquilo e tal. Aí cheguei em casa, eu não fui pra faculdade nesse dia. Aí cheguei em casa, minha mãe, menino, por que você não foi pra faculdade, não sei o quê? Eu respondi ela, que não fui pra faculdade por três motivos. Primeiro, porque eu estava com fome. Segundo, que eu estava com dor de cabeça. E o terceiro foi porque eu não quis. Acabou. Caraca. Acabou o assunto. Meninorebelde.com, acesse lá. Meninas rebeldes, você quer dizer, né? Aí eu fui conversar no MSN com o Jordano. Aí o Jordano pegou e disse que ia me bloquear. Eu disse a ele o quê? O que foi que eu disse pra tu, Jordano? Mandou bloquear, que ele ia chorar bem muito. Isso, aí o Jordano pegou e falou comigo, isso foi spoiler. Aí eu peguei, não, cara, não foi spoiler. Ele, que isso aqui, porque eu pensei que foi spoiler. Eu já ia te bloquear aqui. Aí eu já tava legal com algumas coisinhas e tal. Aí disse, acabei dizendo pra ele, cara, tu quer me bloquear? Bloqueia, para de ficar me ameaçando, na moral. Aí o Jordano vira pra mim e pergunta, tu tá virado hoje? Qual é o teu caso? Que não sei o que, nada, você fica me ameaçando aí, que não sei o que. Ele, beleza então, beleza. Só não tô entendendo aí porque você tá virado hoje. Eu, beleza, boa noite. Vou dormir aqui. Caraca, cara. É por isso que eu tô dizendo que eu prefiro estar entediado do que estar com raiva. Sabe o que é pior? Eu fiquei pensando naquela situação lá que você falou, de tipo... Pô, se eu empurrar o cara aqui, o cara vai bater a cabeça no vidro e não vai me bater, né? Aí eu fiquei pensando assim, se você empurra a cabeça do cara no vidro, o vidro vai quebrar. Se o vidro quebrar, o ônibus vai parar, o motorista vai parar pra ver o que aconteceu. Aí, se o ônibus parar, o resto dos passageiros não vão ficar muito agradáveis com isso. Entendeu? Então, você não vai apanhar de um, você vai apanhar de todos. Olha pelo lado bom. Eu prefiro acreditar que a galera ia ficar do meu lado, porque eu fazendo isso, eu estaria terminando com um som desagradável que tava tendo. Não, olha só, eu não sei aí na Bahia, cara, mas se você para um ônibus cheio desses aqui, você... O motorista para por um motivo desse, você é linchado, cara. Linchado é pouco. O que é essa risada do bicho? Eu tô vivo, cara. Ai, cara. Não, mas agora, na minha opinião, o pior deles todos, cara, assim, não é só o pior que o Ted, é pior de todos, cara, é solidão. Sem sacanagem, cara. Solidão, eu acho que é tenso. Solidão. Eu não acho não, cara. Solidão ainda tá melhor do que o tema que eu acabei de falar. Que eu não vou repetir pra não ficar repetitivo. Cara, você sofre de amor pra não ficar sozinho. Não, cara. Claro que é. Claro que não, cara. Você realmente quer discutir isso comigo? Eu não, tô calado aqui. Não, você está me ameaçando discussão comigo. Que ameaçando, meu velho? Tá maluco? Ai, meu Deus, ele não entende. Eu tô com sono. Todo mundo aqui tá... O Jordano já dormiu, que está em silêncio. Jordano? Jordano? Jordano? Caraca. Liga pra ele aí, velho. Vou ligar, peraí, deixa eu pegar o celular. Tá na mão? Tô ligando, peraí. Cara, ele dormiu mesmo aí. Filho da mãe, cadê o número dele aqui? Jordano, nomes. E Jordano, e a Jota, peraí, Jota. Tá aqui, Jordano Bruno, chama. Tô chamando. Então, eu não sei nem se isso vai entrar no cast, né? Mas, assim, lembra quando eu falei que a gente tá gravando às 4h30 da manhã? E, bom, já são 4h54, tá? E nesse momento eu acho que o nosso líder dormiu. Se você prestar um pouquinho de atenção, você consegue escutar ele roncando, cara. É bizarro. E aí, meus jovens que estão acordados ainda, alguma coisa a falar disso? Rapaz, tô quase dormindo também. Rapaz, é algo realmente que... Eu tava tão caído de sono aqui, mas isso me fez ficar acordado pra rir da cara dele. É verdade, cara, não é sério. Pelo amor de Deus, o cara dormiu no meio, é isso mesmo. É, acreditem. Não é possível. Senhoras e senhores, esse é nosso líder, né? Por isso que eu falo que ele é um líder vagaba e só sabe ficar sentado coçando o saco. Ele dormiu no meio do cast, cara. E essa... A gente tá numa canoa sem fundo. Sem fundo. Não. Esquece a canoa. E essa é a minha deixa pra deixar vocês. Que agora. Então, assim, se vocês vão sentir falta do adeus do Jordano, eu sinto muito. Tá? Eu acho que a gente acabou por aqui. Isso aí. Ao menos o Jordano fez a gente acabar por aqui. Eu, Dani Hell, estou dando tchau pra vocês. E até a próxima. Eu, Zuei Vini, está mandando katanas voadoras em vocês. Não desviem, por favor. É isso aí. Paz no coração, abraço, beijo. E eu estou dando tchau para vocês. E o próximo podcast eu vou estar presente. Ou não, quem sabe. O próximo por acaso é um podcast muito interessante, diga-se passagem. Justamente, o próximo aí vai ser épico. O próximo... Fica a dica, ó. Pra você que quer saber sobre o que vai ser o próximo podcast, pega assim a data, mas quando ele vai ser lançado, exatamente, ele vai ser épico, e pega a data mais ou menos de onde ele vai ser lançado e vê os lançamentos que vão, ser lançados por essa época e por perto disso, entendeu? Nosso líder capotou de sono. E good night pra vocês aí. É isso. Escutou good night. Eu vou dar noches nuestras buata cananta. Oi, assumenasai. E tchau. Tchau. Adeus. Para. Paz, galera. Opa, galerinha. Opa, tchau, hein? Boa noite.